Deus é a pura perfeição, pura perfeição. Habita nos louvores e no meio da adoração. Deus é fiel comigo e com você, cumprirá o nosso desejo, você pode crer. Criou o céu, a terra e tudo que há, acalmou a tempestade e caminhou sobre o mar. Enquanto acreditarmos, nos alimentaremos deste pão. Se obedecermos os teus mandamentos, nosso trabalho não será em vão. Imensuráveis são as tuas obras, a chave da vida está em tuas mãos. O nosso Deus é a pura perfeição. Deus é a pura perfeição, pura perfeição. Habita nos louvores e no meio da adoração. Deus é a pura perfeição, pura perfeição. Habita nos louvores e no meio da adoração. Deus é a pura perfeição que cura a imperfeição. Armadura na aflição que amargura o coração. Perdura nessa canção, estrutura sua emoção. Escultura, vaso em ação, emoldura a criação. Quem murmura sem direção se tortura por ambição. Sem ternura, só traição, falsa jura sem afeição. Ruptura de relação, captura sua atenção. Escritura traz ligação com postura de adoração. Nos criou para seu próprio louvor e mesmo assim ainda nos salvou com seu próprio amor. Andou conosco mesmo sendo o próprio Senhor. E quando subiu a cruz e morreu, sofreu a nossa dor. Nos renova cada passo, nos aprova e comprova que em ti me satisfaço. Alivia o nosso peso e nos apoia no cansaço. E quando tamo quebrado, a tipoia é o seu abraço. Deus é a pura perfeição, pura perfeição. Habita nos louvores e no meio da adoração. Deus é a pura perfeição, pura perfeição. Habita nos louvores e no meio da adoração.